If you promise that you will not ask me another question about the case, I will never ask you again. We won't have to talk about it anymore. Just did you do it? No, I didn't. Nope. Did not do it. After we finished filming, OJ said to me that he had a surprise for me, and I genuinely was surprised. I think it was his idea of a joke. And this is it. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Tem um vídeo aqui do canal que é muito famoso, que é A Verdade Nua e Crua sobre os relacionamentos interraciais nos Estados Unidos, né? Pra mim é um dos melhores vídeos do canal. Muita gente falou que eu generalizei, que não é bem assim. E eu falo, pessoal, é assim sim, tá? É assim sim. As estatísticas não mentem. Esse tipo de ocorrido envolvendo esses dois tipos de indivíduo se repetem cotidianamente nos Estados Unidos. Não é uma relação saudável entre esses dois indivíduos. Eu até explico no vídeo porque ambos são considerados vítimas na sociedade, né? No caso, a mulher cacau, ela se diz vítima de um patriarcado e o homem póquer se diz vítima de um racismo estrutural. Então, assim, ambos estão livres para fazer merda o quanto quiserem e eles não serão punidos pela sociedade porque eles são vítimas. Então, eles são o quê? Crianças. Eles, ambos são tratados como crianças. E quando essas crianças são colocadas dentro de uma sala, elas fazem muita bagunça. E você não pode punir crianças. Você não pode nem mais bater em crianças. Você só pode gritar e avisar eles sobre a merda que vai acontecer. E eles não ouvem e continuam fazendo merda. Só que o contrário nunca acontece, pessoal. Você nunca vai ver o contrário. Um homem cacau assassinando a sua esposa, a sua mulher, a mãe do seu filho, POC. Você nunca vai ver. Isso não acontece. Não acontece, pessoal. Como eu mencionei no vídeo A Verdade Nua e Crua, eu falo, você nunca vai ver uma mulher negra com seu filho mestiço, oriundo de um relacionamento com um homem branco, morando num carro em Kansas, New Jersey. Você não vai ver isso. Isso não acontece. Isso não existe, pessoal. No caso dessa menina aí, essa Anastasia Ray Rayburn, ela é o perfil típico, né, pessoal? Menina branca, mora no bairro multicultural, filha de mãe solteira. Após esse incidente, só apareceu a irmã dela falando, não falou muito da mãe. O pai nem citou. É isso que acontece com essas meninas. Aí se envolveu com POC, era na idade muito precoce, engravidou, virou missol. Vive do bem-estar social, do food stamps. Aí o POC lá no surto, ela estava saindo da loja de conveniência, o POC foi lá e pegou ela com o carro. Abriu ela no meio com o carro, pessoal. A batida foi tão forte que cortou ela no meio. Olha aí. Se fudeu. Morreu. Por isso que eu digo, as estatísticas, pessoal, não mentem. É o maior índice de violência doméstica dos Estados Unidos, tá? É o maior índice de divórcio dos Estados Unidos. A cada 10, 9 terminam em divórcio, sendo que a maioria, 98% das que se relacionam com esse perfil de homem, acabam virando mãe solteira e acabam nem sequer casando, vivem fora do wedlock, né, que é fora do casamento, maternidade solteira fora do casamento. Então, muitas delas acabam aonde? Na seguridade social, no food stamps, no welfare state, vivendo na pobreza. Aí eu vi, pessoal, um monte de nacionalista branco, tá ligado? Eu entendo você ter consciência racial. Mas quem é o culpado dessa história? É o POC ou ela? É ela. Ela é a culpada. Ela sabe das estatísticas. Mas ela quer o quê? Chocar. Quer chocar a sociedade, quer sinalizar a virtude. Né? Vou ficar com um homem POC pra chocar a sociedade. Eu sou uma pessoa tão medíocre, mas tão medíocre, e eu preciso chamar a atenção. Pra eu chamar a atenção, é melhor ficar com um cara POC. Aí tinha um monte de canal, pessoal, nacionalista, com pena dela. Pena? Você não tem que sentir pena não, você tem que agradecer que o POC fez isso. É dois lixos a menos na sociedade. O POC vai preso e ela lá debaixo da terra. Se ela estivesse viva, ela ia reproduzir mais bebês calerge que os POCs não vão cuidar, porque os POCs não cuidam do seu filho. A maior mentira dentro da manosfera sobre os POCs é falar que as mulheres POCs expulsaram o homem POC de casa para se casar com o governo. É mentira, porque todas as mulheres não POCs que se relacionam com eles acabam virando mãe solteira, acabam vivendo na pobreza. Então a culpada é quem? É a mulher POC ou os homens POC? Para mim é o homem POC. Porque esse padrão se repete com todas as mulheres que eles se envolvem. Eles se envolvem, elas engravidam, elas viram mãe solteira e são jogadas na Seguridade Social. Então, pessoal, você pega, por exemplo, essa menina aí da imagem, essa Anastasia. Não tem pai, é criada uma situação de vulnerabilidade, pobreza. Com certeza ela depende de bem-estar social na fase da infância dela, ela e a irmã. Então, assim, foram crescidas em um ambiente expostos ao multiculturalismo, aonde o homem, nesse caso, a figura masculina do homem branco não era presente, a figura paterna, então ela foi criada só pela mãe. Devido a isso, cria-se nelas um estado de revanchismo, tá ligado? Um estado de ódio ao homem branco, né? Por isso você vê essas meninas brancas que ficam falando que odeiam homem branco, normalmente elas não têm pai, elas são criadas por mães solteiras, e a maioria das meninas que se envolvem fora da sua janela racial são filhas de mães solteiras, nesse caso das meninas brancas, são filhas de mães solteiras, né? E elas são expostas a esses garotos, né? E elas sabem o quê? Que nesses ambientes multiculturais, são ambientes que é onde não há segurança, não há conforto, não há estabilidade, são zonas basicamente quase que de guerras. Então elas precisam se relacionar com os homens locais, só tem esses homens para se relacionar. E elas acabam se relacionando com esses homens, se reproduzindo. E nos Estados Unidos, pessoal, aprenda uma coisa, eu vi post, por exemplo, aqui do Brasil sobre esse caso. Ah, mas uma menina tão bonita com um cara feio desse, com um cara POC feio. Cara, tem tanto homem branco lá nos Estados Unidos, por que foi se relacionar com um cara desse? Pessoal, ela é bonita? Ela é bonita. Aqui no Brasil, ela é uma 9/10. Só que nos Estados Unidos, isso é o normal, pessoal, nos Estados Unidos. Isso é o normal. Ela tá competindo com outras mulheres muito mais bonitas que elas. Então, assim, pra ela conseguir a atenção de um cara cacau, é muito difícil. Ainda mais na situação onde ela tá. No ambiente que ela tá, se não me engano, esse caso ocorreu na Louisiana. Louisiana é onde fica Nova Orleans, é um puta lugar fudido, pessoal. Lá, homem cacau não bota pé lá, não. Homem cacau que vence na vida, que consegue prosperar, sabe pra onde esse homem cacau ele vai? Ele vai pra Carolina do Norte, ele vai pra Carolina do Sul, ele vai pra Flórida, vai pra Miami. Ele prosperou, ele venceu, ele não vai ficar na Louisiana. Louisiana é um estado quebrado, pessoal, é um estado de total abandono. Tem uma, se não me engano, acho que é Baton Rouge. Tem até um documentário sobre essa cidade, vocês pesquisem no YouTube, Best Documentaries, é um canal que tem vários documentários. É uma das cidades mais sangrentas e violentas dos Estados Unidos, junto com Chirac, que é uma mistura de Chicago com Iraque, né? Que é a cidade de Chicago, né? Que é conhecida como Chirac, porque lá morre mais gente do que na Guerra do Iraque, nos Estados Unidos, pra você ver. E lá é o quê? Uma cidade só de POC. Chicago só tem POC. Homem cacau é a minoria lá. Você vê, aonde o homem POC não é a maioria, se torna estado de guerra. Se torna um estado de sítio, não tem direito à propriedade privada, a economia colapsa, as empresas americanas estão todas fugindo dessas cidades porque não dá para ter comércio, negócio lá. É tipo igual na Somália. Na Somália, pessoal, não tem banco na Somália, não tem indústria na Somália, não tem empresa na Somália. Porque se você criar alguma coisa lá, eles te roubam, eles te matam, eles tomam o que é teu, igual aconteceu no Haiti. Tá ligado? Aonde eles estão, não há propriedade privada, não há livre comércio. Uma menina que é exposta a isso, ela vai ficar com esse cara. Ela não tem pra onde correr. Essas mulheres americanas. Elas não tem pra onde correr. Elas estão competindo no mercado sexual desequilibrado, porque tem muita mulher bonita lá. Então, assim, ela lá é normal. Ela lá é uma 6/10. Ela é uma submediana nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela é uma 10/10, 9/10. Tá ligado? Então, assim, não tem homem branco bem-sucedido pra todo mundo. Tá ligado? Não tem homem branco na sua área suficiente para assumir você. Porque eles estão assumindo outras mulheres mais bonitas que você. E no mercado sexual americano hoje tem muita mulher asiática bonita. Muita chinesa bonita, muita coreana bonita, muita japonesa. Então os caras vão explorar outras fitas, outros negócios, tá ligado? Aí para essas meninas sobra o quê? Eu sou pobre, eu sou fodida, eu não tenho família. Cara, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu vou dar para esses caras daqui. Só tem esses caras para eu dar? Eu vou dar para esses caras. E é por isso que elas acabam, né, virando mãe solteira de homem POC. E as estatísticas não mentem, né, pessoal? 98% das mulheres que se envolvem com homens POCs, nesse caso mulheres cacau, mulheres brancas que se envolvem com homens pretos, acabam virando mãe solteira e vivendo na extrema pobreza. As estatísticas não mentem, tá ligado? Todas viram baby mamas, que eles chamam lá, que é um termo pejorativo para mãe solteira. Baby mama. Vivem de cheque do governo, acabam gordas. Essa menina aqui, pessoal, ela deu sorte que ela morreu jovem, porque se esperasse mais 10 anos, ela ia ter mais uns 4, 5 filhos de 4, 5 homens diferentes, todos POCs, que iriam custar bilhões de dólares para os cofres públicos, em programas de assistência social, financiados e pagos com imposto do homem branco. Então, quando eu vi vários nacionalistas brancos choramingando porque essa vagabunda morreu, eu falei, não, cara, você tem que agradecer que ela morreu. É um a menos, um lixo a menos, roubando teu dinheiro através do bem-estar social, através de assistência social para mãe solteira, de assistência social de casa, de apartamento, de conseguir um aluguel mais barato. Porque tudo isso é financiado, pessoal, pelo bem-estar social. É um a menos te saqueando, porque morreu, e é o outro lado, um a menos, que está preso. Então, uma não vai mais se reproduzir, e o outro não vai mais se reproduzir. Uma morreu, o outro está preso. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse caso teve um desfecho muito feliz. Eu não sinto pena dessa guria. Infelizmente, ela deu azar de nascer filha de mãe solteira, tá? Sendo muito bonita, né? Porque ela não é uma mulher feia, pessoal. É uma menina bonita, tá? É uma mulher muito bonita. Você vê, branquinha, bonitinha, pô. Pô, gatinha. Parece até russa, né, cara? É bonitinha ela. Essas meninas anglo-saxãs, pessoal, pra mim são as mais bonitas que tem. Essas mulheres anglo-saxãs, elas têm uns traços muito bonitos. Infelizmente, ela deu azar, né? Como falei, nasceu filha de mãe solteira. Quando você nasce filha de mãe solteira, pessoal, já era, acabou. Filha de mãe solteira vai virar mãe solteira. É igual um vídeo que eu postei lá no X, no Twitter, de três gerações de mãe solteira, né? A avó mãe solteira, a mãe mãe solteira e a neta agora mãe solteira. Tipo assim, é um karma, tá ligado? Que a irmã dessa menina aqui, ó, não é mãe, a irmã dela. Mas a irmã dela viu o quê? Viu a irmã sendo morta por um POC, já não vai repetir o mesmo erro. Já vai o quê? Ó, não dá. Esses caras não dá. É melhor encalhar ou ir embora daqui e tentar arrumar um homem branco, gordo, velho, pobre em algum lugar. Mas homem POC não dá. Homem POC não dá. E não dá mesmo, pessoal, pra você ver. O reverso, pessoal, quando você vai ver aí, o reverso não acontece. Se você trocar o perpetrador e a vítima, você vai ver, não acontece. Não tem casos assim nos Estados Unidos. É zero, não acontece. Isso ocorre, como eu já mencionei antes, porque a mulher branca e o homem preto são tratados na sociedade como crianças. Não é cobrado deles responsabilidades na nossa sociedade. Eles são vítimas. Uma é vítima do patriarcado e o outro é vítima do racismo sistêmico. Estrutural, sei lá, tá ligado? Então quando esses dois indivíduos se juntam, não vai sair coisa boa, porque ambos são crianças e crianças não assumem responsabilidades e acaba sempre o que é em tragédia. Sempre acaba em tragédia, pessoal. Você pode pegar qualquer post em qualquer rede social, no Twitter, qualquer página do Twitter, cara, vai ter milhões e milhões e milhões, pessoal, é caso de milhões envolvendo esse tipo de relação. Você vê isso na França, na Inglaterra, no Canadá, no Brasil. Cara, em todo o país isso ocorre. Quando esses grupos, eles se cruzam, essas duas pessoas, desses dois grupos distintos se cruzam, não sai coisa boa, né? Infelizmente, meu pêsames pra criança, né? Ela tem um filho, né? Mas meus pêsames. E o ponto positivo, como eu mencionei, é que ela não vai se reproduzir mais. Porque caso ela continuasse viva, ela ia se reproduzir com mais pox, gerando mais bastardos de Calergi, dependentes do bem-estar social, que no futuro irão custar milhões, bilhões ao contribuinte, o quê? Porque eles iriam pra cadeia, as estatísticas não aumentam, os filhos dessas mulheres com os POCs sempre acabam na cadeia, tá? E não é por causa de, ai meu Deus, racismo sistêmico. Não, é porque eles abandonam o parental, essas crianças sofrem com a crise de identidade e acabam buscando o quê? A criminalidade como válvula de escape, tá? E agora não vai custar mais um centavo do contribuinte, porque um lado tá preso, o outro lado tá morto, sabe? E isso se repete todos os dias, em todos os países do mundo, né? E tem gente que se recusa a enxergar a realidade, tá ligado? Tem gente que se recusa a enxergar a realidade, né? Que dá até uma estatística de divórcio que mostra, quando você casa com uma mulher branca, você tem mais chance de se divorciar. Quando você engravida de um homem negro, você tem mais chance de virar mãe solteira. Então assim, cara, talvez o problema da comunidade afro-americana ou da comunidade negra no geral no mundo não seja a mulher negra, e sim o homem negro. Talvez os problemas da sociedade ocidental branca europeia não seja o homem branco, mas sim a mulher branca. Talvez as famílias estão sendo destruídas não pelo homem branco. Talvez o homem branco é um bom marido, um bom pai. O problema real é a mulher branca. Lembrando que a maioria dos eleitores do Partido Democrata são mulheres brancas, de classe média. E a maioria dos eleitores, pela parte masculina do Partido Democrata, são homens negros. Em contrapartida, homens brancos e mulheres negras votam mais à direita. Por que será, né, pessoal? Por que será? Que estranho, né? Que estranho, né? Será que é porque eles são criadores das suas comunidades? Será que eles, porque eles são provedores e protetores de sua comunidade? Será que eles, porque eles são eles que criam riqueza dentro das suas comunidades? Quando você vai na comunidade afro-americana, 70% dos negócios são administrados por mulheres POCs. Olha só. E quando você vai na comunidade caucasiana, euro-americana, 80% dos negócios são administrados por homens cacau. Será que é porque eles votam mais à direita? Porque eles criam riqueza? Porque eles são provedores e protetores da sua própria comunidade? E será que o outro lado são dependentes e parasitas? É de se pensar. By, I was literally just walking and a man came up and punched me in the face. Oh my god, it hurts so bad. I can't even talk. Literally, I fell to the ground and now this giant goose egg is forming and I'm like, oh my god, it looks so crazy.